www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Lumelino Silva, o Caruso português. Minha mãezinha, minha mãezinha do céu. 18 temas, agora disponíveis em CD, num lançamento feito pela Tradição. Lumelino Silva, o Caruso português. Já à venda. Depois de uma curta passagem por alguns dos vencedores do Festival RTP da Canção na década de 1970, ouçamos uma bonita voz feminina, Lenita Gentil e Partir Voltar. Partiste porque te dava magro salário de fome. Voltaste porque sonhava de sonhos não vive um homem. Voltaste quando te deram uma alegre novidade que o teu país era um rio que inundava a cidade. Porque o que tinhas não te dava para viver. Contra a guerra e opressão que pode um homem fazer, voltaste quando te deram. Voz lendária da música portuguesa e que começou a ser reconhecida precisamente nestes anos 70. Sérgio Godinho canta Pano Cru. Pano cru, pano cru. Ouve, meu amigo, ponho a máquina a gravar. Queria só explicar aqui que eu sou como o pano cru. Como o pano cru eu ainda estou por acabar. E como o linho vem da terra, assim viemos eu e tu. Como tu eu faço e ando e luto e dou. E como tu eu estou